bate um alvo muito fácil. Mira laser, miragem de consumo, latas e litros de pasta eleguiada. Estou ligado, acaba tudo que eles têm pra oferecer. Eu te encontrei na contramão.